听着您的消息，谢谢大家接话。 795, solo 42, libera a direita, parte só futuro para o pastor 3 e atende a sinalizadora. Eu ativo táxi Alfa Kila 152, ajuda 795. Oi, azul 2795, a sua posição? Chorame a 310, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento no 20 graus, 1 minuto. Itinerário colado, chorame a 310. 10, poderia confirmar o seu AB 102? 132, deixa eu ver. 132, ok, obrigada. Pessoal, qual seria a posição desse aqui? 310, decola 48, controle sala 208. 208, já fez. Final do Elance Whisky, da 1-0, Azul 4-1-2. Patrulha, boa noite, Xanel 6-1-0, decolou, passa pelo dia 7. Xanel 3-1-0, contato Redaço, da Puca para o nível 3-5-0. Dia 6 da Puca, 3-5-0, será? Fortaleza, nível de 1370, conforme a rota do plano. A subida será Momo Transição Froti, com curva esquerda, falta decolagem, pistão 0. Código transponder é o 5145 e o controle é 120, decimal 8. Autorizado, Fortaleza, nível 370, decolagem 1-0, com curva esquerda, perfil Momo Transição Froti. 5145 transponder, controle 120, decimal 8, gol 1096. Correto, chama para posicionamento, mas é uma linha. mandado o uísque pro 422? Eu não tenho esse uísque, mas o 422. Autorizado o uísque, eu posso estabilizar o 422. Joia 313, deixa para 2010, QNH 190, 18. Cruz à esquerda na proa 300, limitado pelo localizador. Para o localizador, curva à esquerda, na proa 130, autorizado em LS, CV, forma estabilizada. Boa noite, eu vou 1973, está sem TAS para autorização. CIF 1-2000-85, alterna 1-2000-45. 2005, alterna 5-5, eu cheguei na 3-0, obrigado, colega. CIF 4-2-9-8. 4-2-9-8, complete final, eu levo suíço, chame a torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, 4-2-9-8, grato, coordenação, bom dia. Bom. Torre Salvador, uma boa, 4-2-9-8, azul. Pouso autorizado, pista 1-0, vento do 30 graus, 9. Pouso autorizado, pista 1-0, 4-2-9-8. Boa noite, boa, 973, posição 4, 5 da F, para a atualização, galhão. Gente, 973, um minutinho, pessoal, a gente está com o galhão a nível. Entendi. Foi, Salvador, gol 1-0-9-6, portão 7, pushback, para a 1096, autorizado para estacionamento, chamo para o táxi. Puxa, só na chama táxi, vou 1096. Chama 3-1-3, comprante final, LS X Rei, chama a torre 1-8 desse maluquinho. Também aliás, pode. 4, Fernando Teresina. Sim, 09, tá autorizado via Apache Ninja, no ponto de espera, chamando sua frequência para decolagem. Sim, Apache Ninja, quando é para decolagem, quando é para decolagem. Sim, 08, salão 0000, libera a direita, taxa de alfa, chamando da Juliette. Taxa de alfa, antes da Juliette, para poder fazer. Valeu, aprovado, nível de 1360, de acordo com a rota do plano. A subida será São Bruno, Lenda, Doutor. Com a primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código transponder 5152 e o controle 120 decimal 8. Valeu, Galeão, 360, com a rota do plano. Decola na 10, pela direita na São Bruno, Lenda, Doutor. 5152, transponder 208 ao controle 1973. Já está para o estacionamento, 93. O acionamento apenas está autorizado, aguardando para o pushback. Sim, estou aguardando para o pushback e autorizado só o acionamento. Juliette, portão 3. Juliette, 23, 4298. Na 3, sala 02, libera a direita. E táxi de alfa, chamando antes da Juliette, permaneça na minha frequência. Escuta, vai manter antes da Juliette. Pode ser a próxima, zona 096. Ali, mantendo no 096. Ali, mantendo no 0, no 096. Aguarde apenas o posicionamento da aeronave da Azul no portão 03 para iniciar o pushback. Na base de autorização. É, estou aguardando a autorização para o pushback. Aeronave 06, a linha autorizada a decolagem, vento 120 graus, 11 nós. A linha decola voo no 06. 3, autorizado agora. O azul já diz a nota 3. Afirma, autorizado, Chico. Autorizado, chama a tarde, chegou na nota 3. 1096, decola 05, 2 Salvador, 1208. 1208, de novo. Salvador, boa noite. 1096. 1096, contato radar, subagia sair da Momo para nível 3, se eu tiver. Sim, Guarulhos. 73, táxi à direita via Índia, no centro de espera, chama essa frequência para decolagem. Via Índia, seu ponto de espera chamará pronto para decolagem 973. Canal 63, 13 Juliette, posto 102. Juliette, Pavel, Brasil, Paris 13. Salvador, 1096, solicita a rua de Francisco. 1096, guarde, coordenação. Lima 973, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus, 2 horas. Autorizado a linha de decolar, não no 0, Golo 973. Permaneça na minha frequência, a gente vai tentar contato com ele e já te chama. Gaucha Raído, chame novamente o 1208. Caso negativo, chame em 119.8. E caso não consiga na sua frequência, chame na minha novamente. Romeu Bravo, Sierra Índia, contato radar, deixa via chegada do Médio 1 para o nível 050. 973. É, número 530, Are you ready to copy? Marco 630 is the ground. Are you ready to copy? Central Miami, flight level 340. The route is Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, after according to flight plan route. Momo departure and Nenim transition. Lumba Echo no Lumba India Mike transition. After departure, left turn. Score code is 5161 and Salvador departure control 120.8. Say again the departure, please. The repack correct, coming for pushback and setup on Mercury 230. Passa nível 150, chame Recife na frequência 123.8, alterna 128.8. Boa noite, 138, 1288, boa noite, boa noite, 93. Beleza. Salve o Bravo Serra Índia, desça para 2.000 pés, tem negão na 018. Via push and fly up, call me for text. Contato radar, deixa eu ver a chegada até, para 4 mil pés, torre da 1-0, 1-8. Bravo, senhor, ainda autorizado, final e aliança de Sirei, pistão 1-0, reporte estabilizado. Contato radar, autorizado de chegada do Mel de Uno, voo Itaque, chame no ponto zero de descida, que é legal na 098. Papá Romeu, posição Papa Tango, Romeu Vitor Etel. O IFL cancelado aos 2-3, deixa para o tipo de tráfego, queira dar uma 0-8, no atraso de conhecimento reportar nos corredores, reponte-me através de Veracruz. Federal 9979, decoração para sequenciamento, curva direita na prova 225, limitado pelo localizador, deixa e mantenha 3.000 pés, queira dar uma 0-8. Lago 979, curva esquerda, na proa 200, ainda tem uma nossa limite localizador. Esquerda 200, limite localizador, será o 9979. Formativo, desce e mantenha 2.000 pés. Desce para 2.000 pés, federal. Esquerda, parque, na frente, 2.000 pés, federal. terceiro curso localizador, Bravo Sainz. Bravo Sainz, o completo final, e ele é o Taxi Rei, estou em 18, décima 95. 18, 95. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Bravo Sierra Índia, na final de LS, da 1-0. Papa Romeu, Bravo Sierra Índia, boa noite, continua a aproximação, guarda na autorização de pouso, segue para pouso 1-0? Pouso 1-0. Qual parte que segue? Aqui 3, apenas para adiantar, equipamento e prossegue. Sente para a Sierra Índia, informe visual no campo. Boa tarde. Geral 9979, complete final LS, reduza para as duas cidades de aproximação, chama a turma 1 e 2 decimal 95. Boa noite, Sideral, continue a aproximação, guarda na atualização de pouso ao número 2. Atualização para Guarulhos, da informação Alfa, Oxanero 6393. 6393, 1 minuto, cópia Guarulhos. Maintain position, maintain position, American 220. Maintain position in all lines, American 220. Papa-Romeo Bravo, Sierra Índia, Solo 3-1, libero direita, siga para o pátio 3, porém a administração do aeroporto pediu que o senhor seja o mais breve possível, tá ok? Cinderão 9979, pouso autorizado, vento 090 graus e 159. Será 9979, salão 33, libero direita, táxi autorizado via Alfa Kilo para o Pátio 3. Libero na direita, um táxi autorizado Alfa Kilo para o Pátio 3, será 9979. Comandador, quem é a saída do 4980? Confirme? É o seu 4980. Você quer saber a saída? Isso, a senhora já tem nosso plano? Eu tenho um plano, eu te pago a copa em mais dois minutinhos, o senhor me aguarda? Ah, sim. Obrigada. Marca um 220, que eu tenho confirmado 10, deu um 090 degrees, 109. Eu assisto com o contato em 9110, eu te meto em 230. O senhor me apresenta no 3, copia? Eu sei, eu sei. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme a rota do plano de voo, a partir de Itambaté, subida será São Bruno, Leda Motiva, curva à direita após a decolagem pista 10, código transponder 5165 e o controle em 120, decimal 8. 360 autorizado, rota de voo 10, Itambaté, São Bruno, Leda Motiva. Direita curva, ficou em pista transponder 208 após Sana 02. Correto, minha 3003, chama para puxa seu momento. Cidadão 9979, posição prevista, aceita o meu? Seja o meu previsto, cidadão 9979. American Shooting Zero Airborne 35, contact Salvador Departure, control 120.8. ST3 Zero, boa noite.